sacada. Portal do Arrocha. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo. Ainda me lembro bem. O meu coração não sabe contar os dias. Na minha cabeça já está tão vazia. É a primeira vez. Oi. Ainda me lembro bem. E aí? Talvez eu seja o seu passado, mais que uma página que foi do seu diário arrancada. Quem sabe canta aí? Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página. Ei! Da minha vida. Oi! Arrocha, menino! Oi! Toma! Vem comigo, Silva. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo. Ainda me lembro bem. Ainda me lembro bem. O meu coração não sabe contar os dias. A minha cabeça já está tão vazia. É a primeira vez. É a primeira vez. Ainda me lembro bem. Ainda me lembro bem. Talvez eu seja o seu passado, mais que uma página que foi no seu diário arrancada. E aí? Sonho, choro e sinto resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página. E aí? Da minha vida.